Hoje tem! É! Quanto Exalta Maníaco reunido! É, isso aí! Tá aqui pertinho da galera! Ah! Agora sim! A festa é nossa, gente! Vambora, vambora! Quero ver você abalando no pagode, toda produzida de topinho no decote. Sai a rodadinha rebolando até o chão, sobe plataforma que tremendo o avião. Pousou no meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite toda nua, me chamando de amor, me chamando de paixão. Cada você sabe balançar meu coração. É no pagode, ei! Seu jeitinho de sambar, esse teu de garoto, sorriso no olhar. E nessa boca que gracinha dá vontade de beijar. Mas eu tô na linha e não posso avançar. O sinal está fechado e na pista tem radar. Como posso correr, só andando devagar. E devagar a gente chega onde a gente quer chegar. Eu vou no sapatinho pra poder te conquistar. É no pagode, ei! Droga, Morfim! Eu quero ver você abalando no pagode, produzida de topinho com decote de saia, rodadinha rebolando até o chão. Salto pra plataforma que tremendo o avião. Pousou no meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite toda nua, me chamando de amor, me chamando de paixão. Cada você sabe balançar meu coração. É no pagode, ei! Nesse teu gigado no sorriso no olhar. E nessa boca que delícia dá vontade de beijar. Mas eu tô na minha e não posso avançar. O sinal está fechado e na pista tem radar. Não posso correr, só andando devagar. E devagar a gente chega onde a gente quer chegar. Eu vou no sapatinho pra poder te conquistar. É no pagode, ei! Olha o logo, Morfim! Watch-me! Eu quero ver você abalando no pagode, toda produzida de tapinho com decote. E sair a rodadinha rebolando até o chão. Salto da forma que devendo o avião. Pousou no meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite toda nua, me chamando de amor, me chamando de paixão. Gata, você sabe balançar meu coração. Vem, vem. Era o pagode.